Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma conversa, também mais um livro. Neste caso temos sobre a mesa este A Grande Guerra por Quem a Viveu, 36 testemunhos portugueses, é uma edição da Círculo de Leitores, Temas e Debates. O autor é o professor António Ventura, que regressa hoje às Madragoas. Aliás, temos aqui um outro livro, mas já lá vamos falar um bocadinho também sobre ele. Professor, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado por estar de regresso aqui a este programa. Vamos então começar já a falar sobre o livro. Como é que surgiu a ideia para este livro que temos hoje aqui connosco? Boa noite, é um gosto estar aqui. E começo por dizer que esse livro, a ideia surgiu já há algum tempo. O pretexto foi, obviamente, o centenário da Grande Guerra. Enfim, estas efemérides creio que são sempre boas para se fazerem coisas positivas, digamos sim, assim. Não sim. É para celebrar, para deitar foguetes. Muitas pessoas, não sei se concorda comigo, assumem assim uma postura um pouco cínica em relação às efemérides. Isto não é preciso, as datas, para nós não nos lembrarmos. Mas tem uma utilidade, não é? Porque sim, são pretextos. São pretextos. São pretextos. Eu encaro as efemérides não como festividades, digamos assim, mas como momentos de reflexão, de tentar compreender o que aconteceu. E este livro insere-se justamente nesse esforço que eu penso que é útil. Tem a ver isso com uma vertente que eu tenho já há bastante tempo, tenho estudado e tenho-me interessado, que é aquilo que podemos chamar literatura autobiográfica, isto é, os depoimentos pessoais, os testemunhos pessoais de protagonistas da história, sejam eles protagonistas maiores, sejam menores, sejam médios. E então eu pensei que era útil olhar para um manancial muito rico, que é o manancial dos livros de memórias e diários de portugueses que estiveram na guerra, militares e civis, porque também estiveram civis que não combateram, obviamente, mas testemunharam a guerra. E o professor já sabia que iria encontrar muita coisa, já tinha muita informação consigo? Tinha muita informação. Como é que foi esse processo também? Sim, na época, o que não deixa de ser curioso, na época, logo poucos anos após o final da guerra, começaram a publicar-se bibliografias sobre a Grande Guerra portuguesa. Há três ou quatro bibliografias. E nessas bibliografias encontramos dezenas e dezenas de livros de memórias e de diários de portugueses que estiveram na guerra. Aliás, ainda em 1918, ainda a guerra não tinha terminado, já são publicados em Portugal livros de memórias de portugueses que estiveram na guerra. O que mostra que este género foi muito cultivado, contrariamente ao que alguns estudiosos pensam, talvez por desconhecerem esse mesmo manancial. E eu pensei que era útil fazer uma espécie de antologia, que é afinal o que este livro é, uma antologia com biografias, mas uma antologia muito escolhida. A dificuldade foi a escolha. São 36 depoimentos, podiam ser... Houve muita 100, coisa que ficou de fora. Imensa coisa, imensa coisa. Podiam ser 100, 150. Ok. Foi uma seleção que procurei fazer, contemplando temas diversos. Isto é, pegando em militares e civis que estiveram na guerra ou observaram a guerra e escreveram sobre a sua experiência. E então eu procurei no livro excertos dessas obras que mostrassem aspectos vários da guerra, desde a viagem até Moçambique, ou até Angola, ou até França, a vida nas trincheiras, o anedótico, que também ocorreu num ambiente tão terrível como é o ambiente de guerra, a vida dos prisioneiros portugueses nos campos de concentração alemães. Enfim, procurei fazer uma amostragem do que aconteceu e do que foi testemunhado por esses portugueses. Então, pegando aí nessas diferentes abordagens, por assim dizer, e nessas diferentes maneiras e diferentes olhares, e quase que daria para dividir aqui por categorias, de alguma maneira, vamos começar por onde? Aqui para dar aqui alguns exemplos a quem nos está a ouvir, qual é que seria uma boa ponta para continuarmos a nossa conversa? Bem, encontramos desde protagonistas que participaram na guerra com grande entusiasmo, porque eram partidários da guerra, até outros que se viram obrigados a participar na guerra. Estou a pensar, por exemplo, um dos autores mais interessantes é o padre Avelino de Figueiredo, que era monárquico, Tinha estado preso a seguir à proclamação da República, acusado de conspirar contra o novo regime, e foi um dos primeiros capelães militares e acompanhou o corpo expedicionário português à França. Ele era, obviamente, contra a República, contra a guerra. Isso nota-se aqui neste testemunho? Nota-se, é muito crítico em relação aos oficiais republicanos. No entanto, ele produziu um livro, curiosamente intitulado A Cruz na Guerra, que é um livro muito interessante, escrito muitos anos depois. O problema destas obras é que, em termos temporais, umas foram escritas em cima dos acontecimentos e outras muitos anos depois. O caso do Padre Vinho de Figueiredo, o livro é de 59 ou 60 à volta disso, portanto, muitos anos, há coisas que falham, mas o fundamental está lá. E ele diz coisas extraordinárias sobre as dificuldades dos capelães, obviamente perante oficiais republicanos que não queriam que eles fizessem proselitismo, que não distribuíssem santinhos aos soldados. Há aspectos muito, muito, muito curiosos. É um livro interessante que valia a pena ser reeditado, esse livro. É um livro que nos diz algo acerca dessa época também? Muito, claro, numa perspectiva, nós temos sempre que partir do princípio, que estes depoimentos são depoimentos pessoais, portanto, são subjetivos. Muito do pensamento do autor está na obra que ele escreveu. Por conseguinte, temos sempre que ter algum cuidado, mas apesar desse subjetivismo, dessa parcialidade que estas obras, e todas as obras têm, afinal de contas, não é? Independentemente do género dessas obras, têm elementos extremamente valiosos. Vou só dar um exemplo em relação ao Padre Lino Figueiredo, que é muito curioso. O desconhecimento de Portugal quando os militares portugueses desembarcaram em Brest. E ele assistiu ao desembarque das primeiras tropas. Então ele diz, perplexo, que os franceses pensavam que Portugal era uma colónia africana de Inglaterra. E ele diz mesmo, quando os portugueses desembarcaram e desfilaram, que um disse, ah, mas ils ne sont pas des nègres. O que é de facto, isto é quase anedótico, mas é extraordinário. É extraordinário. O facto dos primeiros militares portugueses mortos não foram enterrados com a bandeira portuguesa, porque não havia bandeiras portuguesas disponíveis para colocar em cima do caixão. O facto de os capelães portugueses terem que alugar as igrejas francesas, pagarem aos párocos franceses para utilizar os templos para dizerem missa. Enfim, este tipo de argumento de informações e de coisas pitorescas que são muito curiosas nesse livro. Este livro que tem testemunhos de autores que na altura já eram consagrados. Sim, claro. E outros menos conhecidos. Vamos dar aqui essa alguns... Essa foi a minha ideia. Foi um dos objetivos do livro, logo à partida. Um dos objetivos, isto é, fiz uma escolha que contempla autores consagrados, Jaime Cortesão, por exemplo, o Pina de Moraes, que é, aliás, o único autor que teve um livro publicado no estrangeiro, ou que Renault, ou Parapeito, publicado em França. Nenhum dos outros autores viu traduções dos seus livros. O Augusto Casimiro, de facto, são autores... Pina de Moraes, como me referi, são autores relativamente consagrados. O Jaime Cortesão, em primeiro lugar. E as memórias do Jaime Cortesão, que foram reeditadas há pouco tempo, há cerca de 2 anos, são uma peça notável de literatura, mas, acima de tudo, é um testemunho pessoal dramático, porque o Jaime Cortesão ficou cego por ação do gás, cego temporariamente, e ele conta isso de uma forma impressionante. Ele era médico militar. Ele descreve o bombardeamento alemão com a explosão das granadas com gás e depois, quando acorda no dia seguinte, ele está cego. É terrível, estas páginas são extraordinárias quando ele se apercebe do que aconteceu. E depois fala da própria desumanidade de um médico português que o assistiu, a forma displicente como o tratou, em contraste com outro médico que ele fala, o Alferes Féria, que era Ramon Laferia. Alferes médico que de facto o tratou de uma forma completamente contrastante, cheio de humanidade. É um livro notável, vale a pena ler hoje esse livro, como obra literária, como testemunho pessoal desse drama terrível que foi a Grande Guerra. Um livro do Jaime Cortesão. Está disponível? Sim, há uma reedição de há um ano e meio, 2 anos. Aliás, por iniciativa da Comissão de História e Cultura Militar do Exército, essa mesma comissão, essa mesma Direção de História e Cultura Militar patrocinou reedição de 3 ou 4 livros de memórias, um dos quais foi precisamente do Jaime Cortesão. O que também está disponível é este livro, A Grande Guerra por Quem a Viveu, são 36 testemunhos portugueses organizados aqui pelo professor António Ventura, ele aliás é o meu convidado de hoje, e vamos ter de ouvir também ao longo desta conversa alguns fatos. Vamos começar por Amália Rodrigues, quem melhor do que a diva que dá nome a esta rádio. Vamos ouvi-la em primeiro lugar com este Abandono. Dessa noite venero pobre bicho de conta que te enrolaste de vez, já não vives nos jardins, já não sentes, já não vês. Só sei, meu bicho de conta, que te enrolaste de vez, já não sentes, já não vês. Só sei, meu bicho de conta, que te enrolaste de vez. Minha alma, se te matei, perdoa por esta vez. Fiz-te aspirar tão acima que desceste onde hoje vês, a seres um bicho de conta que te enrolaste de vez. Que desceste onde hoje vês, a seres um bicho de conta que te enrolaste de vez. Não deixes o desespero ferir-te onde tu não vês. Há mais coisas nesta vida, mais prazeres que não vês, que essa dor que te atingiu e que te enrolou de vez. Mais prazeres que não vês, que essa dor que te atingiu e que te enrolou de vez. Meu pobre bicho de conta, que te enrolaste de vez. E depois de Amália Rodrigues, ouvimos aqui então Camané com este bicho de conta, foi o tema que acabámos de ouvir. Numa noite em que eu converso então com o professor António Ventura, ele que está de regresso aqui às Madragoas e traz-nos um bom assunto, a Primeira Guerra Mundial, neste caso o livro A Grande Guerra por Quem a Viveu, são 36 testemunhos que estão incluídos então neste livro que acompanha a emissão de hoje das Madragoas. Há pouco falávamos sobre esses escritores mais conhecidos e outros testemunhos aqui que o surpreenderam também pelo estilo, pela qualidade do estilo literário, que de pessoas que nós não conhecemos bem e que, na verdade, conseguiram um testemunho pungente e com uma qualidade literária acima da média. Assinalável, sem dúvida nenhuma. Na sua maioria, eles eram oficiais. Na sua maioria, alguns sargentos também. Temos depois jornalistas que foram correspondentes de guerra. Mas eu destacaria os irmãos Olavo. Américo Olavo e Carlos Olavo, madeirenses do Funchal, dois destacados republicanos, deputados e que estiveram na guerra. E o caso do Carlos Olavo é muito curioso porque ele esteve prisioneiro num campo de concentração alemão, em Bresen, perto do Báltico, e no livro que publicou sobre a sua experiência, que se chama Jornal de um Prisioneiro de Guerra na Alemanha, portanto é um diário, a forma diarística, há um excerto que eu não resisto a ler, que é uma coisa muito curta, mas força, que mostra bem como mesmo num quadro dramático de prisioneiro, aconteceram coisas curiosas. E então ele diz o seguinte: encontramos aqui, nesse campo de Bresen, os outros nossos camaradas de quem nos tínhamos separado em Rastatt e que andaram errantes por outros campos de desgraça e de fome. Temos por companheiros estrangeiros oficiais polacos que se bateram na Ucrânia contra os bolcheviques e os alemães e que inscreviam na sua nobre bandeira o lema sagrado da independência da sua pátria mutilada e escravizada. Nós e os polacos tínhamos uma cozinha comum. Trabalhamos juntos, mas nem sempre nos entendemos facilmente. Pois é evidente que nesta altura o inglês não era propriamente uma língua muito divulgada. Sim. Ainda ontem, para regular um molho de bacalhau e depois de muitas tentativas infrutíferas em diversas línguas vivas, para nos entendermos, um oficial polaco de óculos, ar eclesiástico, perguntou se falávamos latim. Imediatamente se adiantou o alferes de artilharia Carrusca, que estabeleceu com ele a indispensável conversação na nossa velha língua originária. E aqui está, como por intermédio de uma língua morta, que quase não serve senão para investigações de filólogos e para ritualismos de igreja, se puseram de acordo portugueses e polacos sobre a melhor maneira de fazer um molho de bacalhau. Uau, incrível. É incrível. Um pequeno episódio delicioso. E lá está, recuando um bocadinho até à minha pergunta, bem escrito. Muito bem escrito, sem dúvida. António Ventura, convidado esta noite de Dois Madragoas, a Grande Guerra por quem a viveu. Há bocadinho falámos do padre Avelino, é isso? Avelino Figueiredo, como alguém que estava, obviamente, contra a guerra. E em relação aos partidários da guerra, bons exemplos aqui neste livro? Sim, por exemplo, os irmãos Olavo eram partidários da guerra. Mas há o Joaquim Ribeiro, que é um homem desconhecido hoje, foi deputado, ainda foi vagamente ministro da Justiça, já nessa altura também... Eu gosto da expressão vagamente ministro vagamente, da Justiça. Porque, de facto, o desempenho dos cargos públicos é um desempenho efêmero. Uhum. E cai muitas vezes no esquecimento. Esquecimento. Hoje também, quer dizer, porque houve já centenas de ministros de que já ninguém se recorda. O Joaquim Ribeiro era um homem do Partido Republicano, um partidário da guerra, e ofereceu-se para combater. Ou seja, não era daqueles belicistas de boca, uhum, que defendiam a participação na guerra e depois os militares que participassem na guerra. Ele ofereceu-se, foi oficial miliciano de artilharia, apesar da idade já não ser uma idade muito, enfim, convidativa para participar na guerra. E depois ele regressa a Portugal, entretanto há o golpe do Sidónio Paz, ele regressa a Portugal precisamente antes do golpe. Ele está em Portugal quando o golpe acontece, o golpe dezembrista acontece. E ele, no livro, conta uma coisa extraordinária. Fala da guerra, mas em Lisboa. Isto é, ele, o Sá Cardoso e outros deputados que eram militares e que vieram a Lisboa para uma reunião do Parlamento, são apanhados pela revolta do Sidónio e participam na resistência contra o Sidónio. E então esse livro, Na Guerra, é um livro em que ele fala da experiência de guerra em França, mas fala também, em muitas páginas, da guerra em Lisboa, dos combates em Lisboa contra os sidonistas. É um livro interessante. Depois da Primeira Guerra Mundial, ficou-se um bocadinho com a ideia de que dificilmente se repetiria uma guerra tão grande como aquela, não é? E no entanto, anos depois, tínhamos a Segunda Guerra Mundial com uma dimensão muito maior. Essa era uma ideia que também podemos encontrar aqui nestes escritos, essa ideia de que aquilo que se estava a passar ali era uma coisa diferente, com uma dimensão diferente. De facto, a Grande Guerra foi um conflito como a humanidade nunca tinha experimentado até então. Há uma dimensão de espanto e de horror, mas também temos que ver que esses militares apenas se apercebiam do que acontecia no local onde estavam. Não tinham uma visão de conjunto que nós temos hoje, ou que, enfim, logo a seguir à guerra, aqueles que estudaram o conflito tinham. De qualquer modo, foi uma guerra com uma dimensão extraordinária. E aquilo que se diz muitas vezes hoje é a guerra para acabar com todas as guerras, enfim, que não é de facto, não foi o que aconteceu. E não foi o que aconteceu por erros crassos cometidos. Eu creio que os vencedores têm sempre a tendência para cometer esses erros. Que é, pensam que para evitar uma nova guerra, o que há a fazer é desmembrar, enfraquecer e humilhar o vencido. Não é assim. Como vimos, a Alemanha foi humilhada na altura, foi, enfim, ocupada, tudo isso. Anos depois temos uma guerra ainda maior, porque o rancor ficou, o revanchismo ficou. Exatamente como ficou em França, depois da guerra franco-prussiana, em que a França perdeu a Alsácia e a Lorena, e fica sempre a perspectiva de... A história é tremenda nessas coisas, é terrível. Muitos dos conflitos, até que nós hoje assistimos no mundo, têm a ver com o fundo histórico. Com questões que não foram resolvidas, foram mal resolvidas ou resolvidas num sentido negativo. Portanto, a guerra não acabou com as guerras, não. Veja-se, por exemplo, a Sociedade das Nações, que nasce dali, colapsou pouco tempo depois, completamente incapaz, exatamente como hoje, a ONU, enfim, mas a situação hoje é um pouco diferente. Adana Ventura, convidada esta noite das Madragoas, apresenta-nos então estes 36 testemunhos de figuras portuguesas. No entanto, apesar de estarem a viver uma situação de guerra e logo por aí uma situação de horror, a verdade é que nestes testemunhos há também, e como o professor disse logo no início da conversa, um grande humor em alguns deles. Porquê acha que isso acontece? Porquê que essa vertente do humor também é explorada nestes testemunhos? É explorada porque talvez... É uma escapatória também, de alguma maneira? Sim, também. Eu refiro, por exemplo, os jornais das trincheiras. Não se fala aí, mas foram publicados muitos jornais, alguns manuscritos, onde se criticavam os oficiais, representações teatrais, até nos campos de concentração, é curioso. Há notícia, e até se conhecem textos, de representações teatrais feitas por prisioneiros portugueses nos campos de concentração alemães. Era uma escapadela, por exemplo, muitos desses testemunhos falam do favoritismo com que alguns oficiais chegavam lá, com cunhas, como diríamos hoje, com cartas, com empenhos, de forma a não irem para a frente. Eram os cachapins. Okay. Os cachapins eram justamente aqueles militares que chegavam lá com as costas quentes, como então se dizia, e hoje também se diz, e ficavam na secretaria, ficavam na retaguarda, não iam para a frente porque estavam protegidos por cunhas, por empenhos, por padrinhos políticos que os preservavam das agruras da frente. Isso aparece aí, por vezes, de uma forma bastante dura e inequívoca, essa denúncia. Há pouco falava do humor, na última pergunta, como uma espécie de fuga. Também a escrita? Encontramos tantos testemunhos, o professor começou por dizer isso, são 36, podiam ser muitos, muitos mais. A escrita também era uma maneira de exorcizar qualquer coisa naquele momento? Bem, a maioria dos livros foram escritos depois. Mas, mesmo aí, mesmo depois. Mas certamente alguns, nomeadamente os que têm a forma diarística, foram feitas com certeza com apontamentos tirados no momento. Ou seja, o Carlos Olavo, que está no campo de concentração, com certeza que ele fez um diário que depois utilizou, reconverteu, aperfeiçoou, burilou e deu origem ao jornal que ele publicou, ao diário que ele publicou. De qualquer modo, a maior parte dessas obras foram publicadas imediatamente a seguir à guerra. Quase todas. Algumas não, mas quase todas. Ou seja, as coisas estavam frescas. Por isso, aparece um pouco de tudo nessas memórias, não é? Eu não diria que a escrita foi um escape, não, porque eles estavam a combater, estavam numa situação muito complicada, mas sentiram necessidade de deixar um testemunho. Por razões várias, quer dizer, não podemos penetrar na mente dos autores. Um desejo de ficar na história, talvez. Uma necessidade de deixar um testemunho, talvez, até porque apareceram muitos inéditos nos últimos anos e mesmo agora, a propósito do centenário, apareceram vários inéditos de diários e de livros de memórias que nunca foram publicados. E, por vezes, quem os escreveu, escreveu-os para os filhos, uhum, para deixar um testemunho aos filhos. Estou a pensar, por exemplo, não nesse caso, o caso das memórias do general Tamagnini, que foi comandante do CEP, foi publicado o ano passado. É um livro fundamental, o que mostra que há tanta coisa inédita ainda à espera de sair da gaveta e de ser publicado. Converso hoje então com o professor António Ventura. A Grande Guerra, por quem a viveu, são 36 testemunhos portugueses. Vamos temperando a conversa também com alguns fados e vamos começar agora aqui com um dueto junto às vozes de Carlos do Carmo com Ricardo Ribeiro. Chama-se Pontas Soltas. Que já não me queres, que há outro na tua vida e que é dele que tu gostas. São as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida se me virasses as costas. São as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida

do amor maior. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe, meu amigo está longe. Carlos do Carmo e Ricardo Ribeiro, Pontas Soltas e aqui, por último, também Gisela João com Meu Amigo Está Longe. Converso com António Ventura, ele traz-nos o livro A Grande Guerra por Quem a Viveu, tem sido, aliás, o assunto desta conversa, mas eu gostava de falar aqui de um outro, recentemente editado também, chama-se Carlota Joaquina e Leopoldina de Habsburgo, é assim que se diz? Habsburgo, sim, sim. Habsburgo, Rainhas de Portugal no Novo Mundo. É um livro assinado também pela Maria de Lourdes Viana Lira. Fale-me deste livro, professor. O que é que podemos encontrar aqui nesta obra? Este livro é uma nova edição. O livro foi publicado inicialmente há 4 ou 5 anos atrás, inserido numa coleção de biografias de Rainhas de Portugal, que o Círculo de Leitores, na altura, publicou. E esse livro são, de facto, dois, uma vez que os dois autores abordam, independentemente, cada um, uma das figuras biografadas. E, no meu caso concreto, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, que foi das mais polémicas rainhas da época contemporânea. Muito controversa. Assim. Muito controversa, pela sua ação política, pelas suas características pessoais. Houve também uma lenda negra em redor dela. É bom ter. Até fala-se isso. Muito da imagem mesmo do sim, físico ela, de Carlota Joaquina, é algo que está assim no nosso sim, imaginário. Sim, ela não deixava. Não devia nada à formosura, não? Quer dizer, não era de facto. Era uma mulher, segundo parece, os testemunhos que existem, porque os retratos tendem a ser relativamente benévolos. Aliás, é esse o papel do retrato, é ser benévolo em relação ao modelo. Enquanto a caricatura deve ser malévola em relação ao modelo, o retrato dulcifica certos traços do modelo. Mas mesmo na iconografia que existe dela, ela não era propriamente uma mulher bonita, como diríamos hoje. Isso foi sublinhado, intensificado por aqueles que não gostavam dela. As descrições escritas dela são terríveis. De diplomatas, por exemplo, descrições verdadeiramente pavorosas. No entanto, é uma mulher extremamente inteligente, uma mulher hábil, uma mulher manipuladora também, uma mulher ambiciosa. Portanto, e eu creio que há que valorizar essa, independentemente da opinião que tivermos sobre as ideias dela, ela era uma absolutista, obviamente, mas é uma mulher, de facto, notável em termos da época em que viveu. E certamente que será um retrato interessante aquele escrito pelo professor António Ventura, incluído neste livro, Carlota Joaquina Leopoldina de Habsburgo, Rainhas de Portugal no Novo Mundo. Fica também a sugestão hoje aqui nas Madragoas. Voltamos a esta grande guerra por quem viveu, 36 testemunhos portugueses organizados pelo professor António Ventura. É uma edição da Círculo de Leitores, Temas e Debates. Sem ter aqui uma espécie de obsessão pela portugalidade, citando o convidado também neste programa, o Onésimo Teutónio Almeida, o que é que este livro nos diz, o que é que estes testemunhos nos dizem também a propósito de Portugal deste tempo? Bem, eu creio que o fundamental que há a retirar daí, e eu aconselhava a leitura na íntegra de alguns desses dos livros que estão aí antologiados, Portugal participou na guerra. tem-se especulado muito e discutido muito sobre o porquê, para reforçar o regime, para dar credibilidade internacional ao regime. É um assunto ainda muito em debate, não é? Muito em debate, para defender as colónias, etc. Eu penso que é um pouco de tudo. Quer dizer, eu não gosto de ser exclusivista em termos de uma explicação. Eu penso que é um conjunto de... Agora, em boa verdade, Portugal participou na guerra. Bem, Portugal já estava em guerra desde 1914, em Angola e Moçambique. Porque quando se fala de entrada na guerra, até parece que Portugal não estava em guerra. Claro que estava em guerra, mas era uma guerra não declarada, uma guerra informal, digamos assim, mas mesmo assim bastante sangrenta. A declaração de guerra oficial é de 16 e as primeiras tropas portuguesas chegam ao Teatro Europeu em 17. Portanto, estão até lá 18. Portanto, as tropas foram enviadas cumprindo as ordens que lhes foram dadas. Isto é, independentemente das motivações, eles cumpriram o dever que tinham para com o seu país. E eu penso que é isso que nós devemos recordar hoje. Isto é, eles sofreram as passas do Algarve, muito mais em África do que aqui na Europa. Era isso que eu ia perguntar. Este livro também contempla de alguma maneira as três frentes de combate, Europa, Angola e Moçambique. Quais as principais diferenças em cada um dos três casos? Bem, a principal diferença é que, por exemplo, em Moçambique houve muito mais baixas do que na Europa, do que em França, o que é uma coisa que as pessoas por vezes não sabem. As condições foram deploráveis nas três frentes, mas em Moçambique mais do que em qualquer uma das outras frentes. Falta de logística, falta de equipamento, falta de tudo que se possa imaginar, de calçado, de abastecimentos. Quer dizer, esses militares portugueses que partiram para a guerra porque os mandaram participar na guerra, não tiveram condições, foram muitos deles mal comandados. Enfim, foi uma experiência terrífica que transparece em muitos dessas obras. Essa participação de Portugal na guerra, digamos assim, foi terrível, porque em larga medida é a participação de Portugal na guerra que vai ditar o fim da Primeira República. Não é? Teve essa consequência política direta? Sim, sem dúvida, porque em termos económicos, financeiros, políticos, etc., é catastrófico, e entramos numa rampa descendente. É em plena guerra que se dá o golpe do Sidónio Paes, não é? O que é muito sintomático, porque há um clima de instabilidade, de agitação social, de insegurança, que gera, produz os ditadores, ainda hoje, quer dizer, não tínhamos ilusões, quer dizer, o teatro de caos, o clima de caos, é fomentado deliberadamente para que apareçam as soluções autoritárias, não tínhamos dúvidas em relação a isso. E nessa altura entra-se numa rampa descendente até ao 28 de maio de 1926. Encontramos aqui 36 testemunhos neste livro, muito, muito rapidamente e para o final. Depois desta leitura, quais são os sentimentos que prevalecem? Medo ou coragem? O que é que se sente mais em cada um destes testemunhos? Certamente que cada testemunho é um testemunho diferente, obviamente, mas se quisermos assim tirar uma espécie de atmosfera, depois de lermos todos eles, o que é que se sente? Medo ou coragem? As duas coisas. Porque o militar que diga que não tem medo ou que nunca teve medo está a mentir. Está a mentir. Está a mentir. Há um misto de medo e coragem. E há um... Já agora, para terminarmos, há uma cena extraordinária que é aí referida, que envolve um ato de coragem de um homem que hoje em dia não é recordado como militar, que é o Hernani Cidade. Grande intelectual, que era alferes miliciano nessa altura. E há uma cena que é relatada, é descrita por dois ou três livros de memórias que falam dessa cena, em que ele está na trincheira, há um grupo de soldados portugueses que foi capturado pelos alemães, está a ser levado para as linhas alemãs, e ele precipita-se sozinho com a sua arma em direção a eles, gritando. Isso fez com que os militares portugueses se voltassem contra os seus captores e conseguissem libertar-se e regressar às linhas. É um ato de extrema coragem de um homem que não era um militar profissional. Ele era um professor, era um oficial messiano, mas que naquele momento teve esse ato arrebatado de coragem que foi registado em vários livros de memórias. E são muitas as histórias também que podemos encontrar neste livro. A Grande Guerra por Quem a Viveu, 36 Testemunhos Portugueses, é um livro organizado pelo professor António Ventura. Professor, tem mais alguma coisa a dizer, a acrescentar, algo que queira reforçar aqui no final do programa? Está à vontade. Não, eu sugeria que lessem o livro, e a partir do livro lessem algumas das obras na íntegra que são referidas no livro. São difíceis de encontrar as obras? Sim. A esmagadora maioria dessas obras tiveram uma edição, a primeira, outra edição. Há um caso excepcional que eu não falei há pouco, o André Bran. Esse é um caso excepcional, foi o mais republicado até hoje. Porque era um autor já consagrado no teatro, enfim, portanto, A Malta das Trincheiras é uma obra que teve para aí umas 20 e tal edições ao longo do século XX. Mas tirando esse caso pontual e mais um ou outro, essas obras ficaram pela edição original, por isso não são muito acessíveis hoje, não serem bibliotecas. Mas, mesmo assim, vale a pena ler algumas destas obras. Leiam este livro e procurem essas obras, A Grande Guerra por Quem a Viveu, 36 Testemunhos Portugueses, e terminamos com um tema bem a propósito deste assunto, é um tema que se chama O Fado das Trincheiras, aparece inicialmente num filme realizado em 1940 por Jorge Brum do Canto, a partir de uma opereta que teve um enorme sucesso nos anos 20 do século XX, e conta a história de uma história amorosa de um soldado português, João Ratão, que regressa da frente de batalha na Flandres. No filme é pela voz do ator Oscar de Lemos, na pele do protagonista João Ratão, que ouvimos este fado que depois viria a ficar celebrizado na voz de Fernando Farinha. E já a propósito da guerra colonial, no início da guerra não havia muitos fados a retratar essa experiência, não havia muitas canções a retratar essa experiência, e este fado acabou por servir também para alimentar de alguma maneira a alma de quem vivia a guerra colonial. Terminamos com o Fado das Trincheiras, na voz do Miúdo da Bica, Fernando Farinha. As Madragoas regressam amanhã e fica a sugestão do livro A Grande Guerra por Quem a Viveu, do António Ventura. António, muito obrigado. O soldado na trincheira não passa de uma toupeira, vive debaixo do chão. Só pode ter alegria de espreitar a luz do dia pela boca de um canhão. Mas quando chegar a hora de ele arrancar por aí fora, ao som da marcha de guerra, seus olhos são duas brasas e as toupeiras ganham asas como as águias lá da serra. Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém. Mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento, voando para nossa mãe. E se eu morrer na batalha, só quero ter por mortalha a bandeira nacional. E na campa de soldado, só quero o nome gravado, o nome de Portugal. Soldados da nossa terra são voluntários da guerra que vem bater-se por brio. Raça de fogo e de glória, escreveu a nossa história dos mundos que descobriu. Por isso a pátria distante brilha em nós a cada instante como a luz de uma candeia que arde de noite e de dia no altar da Virgem Maria, na igreja da nossa aldeia. Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos,